deixa com bicho pra não virar um problemão. Não deixa com bicho pra não virar um problemão. Hoje e o amanhã. Hoje e o amanhã. Cachorro, cachorrinho, cachorro, cachorrão. Hoje e o amanhã. Gato, gatinho, gato, gatão. Hoje e o amanhã. Cerveja, cervejinha, cerveja, cervejão. Hoje e o amanhã. Viado, viadinho, viado, viadão. Hoje e o amanhã. Não mexa com bicho pra não virar um problemão. Não mexa com bicho pra não virar um problemão. Hoje e o amanhã. Hoje e o amanhã. Hoje e o amanhã. Hoje e o amanhã. Cachorro, cachorrinho, cachorro, cachorrão. Hoje e o amanhã. Gato, gatinho, gato, gatão. Hoje e o amanhã. Cerveja, cervejinha, cerveja, cervejão. Hoje e o amanhã. Viado, viadinho, viado, viadão. Hoje e o amanhã. Não mexa com bicho pra não virar um problemão. Não mexa com bicho pra não virar um problemão. Hoje e o amanhã.